Eu caí de bosta, eu sei quem eu tô. Eu saí da bosta xingando em negó. Você que ouve e não fala, você que olha e não vê. Eu vou lhe dar uma bala, você vai ter que aprender. Eu sou quem eu sou. Eu saio da fossa xingando em lagoa. Você que lê e não sabe, você que reza e não tem, você que entra e não cabe, você vai ter. E não traga, e que não paga para ti. Vou jogar uma praga, e vou é mandar descer. Vai mandar por ti. Pra toda a virunda de Capuriti. Pra toda a virunda de Capuriti. Pra toda a virunda de Capuriti. Boogie, boogie, boogie, boogie.